Ciclo fruição. Singelos e simples momentos, um flash. A ideia concretizada e exposta. Momentos. Transição. Um presente passado que espera um presente futuro. A criatividade envolvida nos fazeres, de onde a energia poética arrebata e alimenta com sua força nossa mais profunda emoção.